Neo Rocks On, your online radio station. Bem, amigos da Neo Rock Zone, já estamos ao vivo para mais um programa. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2020, são 8 horas e 2 minutos e a gente está começando mais um programa. Hoje temos um especial aqui, especial com as trilhas sonoras de filmes que fizeram sucesso e ainda fazem, o especial Soundtrack. Então a gente está com um setlist legal aí de músicas de filmes para vocês curtirem e para a gente curtir junto aqui nesse programa de hoje. A gente está com um sistema novo de transmissão aqui pelo Facebook e eu queria que vocês me dissessem se está transmitindo legal, se vocês estão ouvindo bem, se o som está saindo legal. Então é importante esse retorno de vocês, tá bom? Para a gente poder transmitir cada vez melhor aí para vocês, tá certo? Então é isso. Então vamos começar então o programa de hoje. Então hoje, especial de trilhas sonoras, a gente vai começar então com um filme que foi uma produção conjunta da Irlanda, Estados Unidos e Reino Unido. Foi dirigida por Alan Parker e lançada em 1991. Conta a história de um fanático por músicas no norte de Dublin que decide montar uma banda de soul. Os atores do filme foram escolhidos também por suas habilidades musicais, resultando em performances fantásticas dos grandes nomes do soul e funk norte-americano. O filme é o The Commitments. A gente vai ouvir então agora In the Midnight Hour com Andrew Strong, mas essa música é... Tivemos um branquinho aqui, acho que estamos com um problema na transmissão, não sei. Vocês têm que me retornar isso, eu não tô conseguindo ver aqui. Então vamos curtir In the Midnight Hour, o vocal de Andrew Strong de The Commitments. The Commitments com In the Midnight Hour, essa música é de Wilson Pickett, mas nos vocais aí Andrew Strong. Quem não assistiu esse filme, The Commitments, assista, é um filme muito legal, história muito legal e músicas sensacionais para vocês curtirem aí. Então vamos lá, vamos aqui para o Facebook para ver como está rolando. Temos o Birigui lá direto da Austrália curtindo com a gente, temos também o Walter Dorighello lá de Londres curtindo com a gente também. Temos os meus pais, também estão ouvindo. A Juliana Carpinelli também está ouvindo. Está curtindo a gente no Facebook também, legal. Vamos curtindo aí. Espero que vocês me deem um retorno aí da transmissão, que a gente está com essa transmissão nova aqui pelo Facebook. Infelizmente, no Facebook a gente não consegue transmitir as músicas por motivos de direitos autorais. Se a gente coloca a música no Facebook, o Facebook corta o som, fica tudo em silêncio. Então, para ouvir as músicas, tem que ouvir na rádio. E para interagir com a gente, aí é no Facebook, mas infelizmente não tem o som das músicas. Legal? Então vamos continuando aqui o nosso programa. A gente vai para a segunda música de hoje. É uma comédia-drama do ano 2000. Conta a história de uma jornalista adolescente escrevendo para a revista Rolling Stone nos anos 70, seguindo a turnê de uma banda fictícia chamada Stillwater e seus esforços para conseguir sua primeira história de capa. É um filme semi-autobiográfico, já que o diretor Cameron Crowe, ele foi um jornalista adolescente para a própria Rolling Stone e seguindo bandas como The Allman Brothers, Led Zeppelin e Lynyrd Skynyrd nos anos 70. A gente está falando do filme chamado Almost Famous e a gente vai curtir então Elton John com Tiny Dancer. Stand Elton John com Tiny Dancer do filme Almost Famous. Legal, grande som. É, e vamos ver aqui como é que está a live. O pessoal está curtindo a gente, vamos ver. Eu sei que tem 5 pessoas online, não estou conseguindo ver quem está online. Tem o Alexandre Xavier lá direto do Texas, valeu. Se vocês puderem me dar um retorno de como está a transmissão, se está indo legal, se está com som, se está com imagem legal, se está travando. A gente está testando um sistema novo aqui de transmissão. E vamos acertando, beleza? Então vamos lá, vamos continuando o programa de hoje, especial soundtrack aqui na Neo Rock Zone, músicas que tornam os filmes tão especiais. Agora a gente vai com um filme indicado para 7 Oscars em 1995. São 3 histórias principais interrelacionadas e contadas fora da ordem cronológica. Vincent Vega, interpretado por John Travolta, Butch Coolidge, interpretado por Bruce Willis, e Jules Winfield, interpretado por Samuel L. Jackson, são os principais personagens das histórias. A trilha sonora inteira é sensacional, mas eu escolhi uma cena de dança muito especial entre John Travolta e Uma Thurman em uma lanchonete. Então a gente está falando de Pulp Fiction e a gente vai rolar então You Never Can Tell com Chuck Berry. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Thank you. had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Grande Chuck Berry, a lenda Chuck Berry, com You Never Can Tell, do filme Pulp Fiction, aquela cena especial de John Travolta e Uma Thurman dançando na lanchonete. Muito legal, grande som. Então, olha, depois que esse programa acabar, a gente já vai subir o programa lá no www.archive.org. Archive é archive.org. Então a gente sobe o programa lá e você pode ouvir depois, você pode ouvir lá no site, você pode baixar como MP3. E todos os nossos programas estão lá, quase todos, eu diria 98% dos nossos programas estão lá para quem quiser ouvir desde o começo, desde os programas que até não foram ao ar, os programas pilotos que a gente fez para testar equipamento e tal. Então você entra lá e você pode ouvir no site, você pode baixar, colocar num pendrive, colocar no som do carro, enfim. Fica a seu critério, mas dá para ouvir quase tudo que a gente já fez de programa até hoje. Legal? Então é www.archive.org. São 20 horas e 19 minutos, a gente está com o programa especial aí, Soundtrack, as músicas que fazem os filmes tão especiais. E agora a gente vai com um filme de 1983, dirigido por Adrian Lyne, e tendo como protagonista Jennifer Beals como uma dançarina querendo se tornar uma bailarina profissional, mas que trabalha como soldadora em uma empresa. A trilha sonora foi compilada por Giorgio Moroder, que é um grande produtor musical e compositor italiano. São dois grandes hits nessa trilha sonora, e a gente vai com um composto e cantado por Michael Cimbello. A gente está falando do filme Flashdance, e a gente vai curtir Maniac. Saturday night, looking for the fight of a life. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Michael Cimbello com Maniac, tema do filme Flashdance de 1983. Uma trilha sonora muito legal, apesar de não ser um rock puro, é um pop assim. Mas, como eu falei, trilha sonora, a gente já tocou Soul aqui com In the Midnight Hour, Wilson Pickett. E já tocamos pop também agora com Maniac, Michael Cimbello. Legal. Ah, vamos ver quem está na live aí. Temos a Márcia. Valeu, Márcia, por estar com a gente. Temos o Michel lá, direto de Londres. E ouvindo a gente, temos a Juliana, temos o Bill, direto de Guarulhos. Temos também o Pérez, que está ouvindo a gente também. Muito obrigado, valeu. E vamos continuando com o programa. Hoje o especial Soundtrack, somente trilhas sonoras de filmes que fazem essas músicas que fazem os filmes serem tão especiais. Legal? E agora a gente vai com um filme de ação comédia de 1993, que satiriza os filmes de ação, com várias paródias na forma de filmes dentro de um filme. Com Arnold Schwarzenegger no papel principal, ele foi na verdade um fracasso de bilheteria e crítica, mas se tornou um cult com o passar dos anos. Apesar do filme ser bem fraco, no geral assim, a trilha sonora é muito boa, recheada de rock, com bandas renomadas como Alice in Chains, Megadeth, Queensryche, Anthrax, Def Leppard e Aerosmith. E o álbum abre com essa pancada do AC/DC, a gente vai curtir Big Gun. Yeah. AC/DC com Big Gun. Essa é a trilha sonora do filme Last Action Hero. Aqui no Brasil foi Último Grande Herói, Arnold Schwarzenegger. Filme, na verdade, é fraco, mas a trilha sonora muito boa, bandas excepcionais. Vamos ver como é que está a live aqui. Temos o Alexandre lá do Texas assistindo, ouvindo a gente. Temos o Edney Suzuki, muito obrigado. Michel também, lá de Londres, valeu pessoal, muito obrigado. E como vocês veem aí na tela da live, baixem o aplicativo Listen to My Radio, tem para Android, tem para iPhone também. E lá você pode procurar Neo Rock Zone, tudo junto. Aí você vai ouvir a rádio com as músicas também. Além de ouvir a narração aqui, você vai ouvir as músicas também que a gente está colocando. Hoje, especial soundtrack, as músicas que fazem os filmes serem tão especiais para nós. Legal? Vamos continuando aqui. Agora a gente vai com um filme de 1990, estrelado por Tom Cruise, que interpreta um jovem piloto que quer fazer sucesso na NASCAR, a categoria Stock Car dos Estados Unidos. É mais uma trilha sonora muito legal, com rock e pop e nomes como David Coverdale, Guns N' Roses, Elton John, Tina Turner e Joan Jett and the Blackhearts. Days of Thunder, que é o nome do filme, na verdade Dias de Trovão aqui no Brasil, teve críticas mistas, mas suas cenas de ação e corrida são cultuadas até hoje. E a gente vai curtir então uma das músicas presentes na trilha sonora, com a banda Chicago, Hearts in Trouble. You find hearts in trouble, hearts in trouble. you're gonna change your mind. Neo Rock Zone, your online radio station. Chicago com Hearts in Trouble, da trilha sonora do filme Days of Thunder, Dias de Trovão, aqui com Tom Cruise como um jovem piloto a entrar na NASCAR. Legal, como é que está a live? O pessoal está ouvindo, temos aí meus pais estão ouvindo, estão vendo a gente lá também. Queria, me digam como que está o som, como que está a imagem, se está saindo legal, se vocês estão vendo a arte na tela aí também que a gente fez para deixar para o pessoal poder assistir e ouvir a rádio, né, com as informações da rádio. É importante vocês darem esse retorno para a gente. Legal? Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuando aqui com o nosso programa. Hoje, especial soundtrack. Apenas músicas que fazem parte de trilhas sonoras de filmes. Esse filme de agora foi a maior receita mundial de 1998. Conta a história de uma equipe de perfuradores de petróleo convocados pela NASA para salvar o mundo de um asteroide em rota de colisão com a Terra. Eles devem pousar no asteroide, perfurar o asteroide e colocar uma bomba nuclear para explodi-lo. Armageddon tem um elenco estelar com Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Steve Buscemi, Liv Tyler e muitos outros. Fantástico demais? Certeza que é. Mas uma trilha sonora sensacional com Journey, ZZ Top, Bob Seger e John Bon Jovi. E esse é o tema romântico do filme, que é a parte romântica do filme é com Ben Affleck e Liv Tyler, eles são o par romântico do filme. A gente vai curtir então Aerosmith com I Don't Want to Miss a Thing. Don't sleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream again, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Tema romântico do filme Armageddon de 1998. Muito legal, trilha sonora muito boa. Quem ainda não ouviu essa trilha sonora, procure conhecer, porque tem muitas bandas legais. Legal. Ah, vamos ver na live aqui como estamos. Quero que vocês me deem retorno, como é que está a imagem. Vocês estão vendo a arte que a gente fez aí com o logo da rádio. Ah, a tela, na verdade, a câmera fica só no topo direito da tela, e as informações de como ouvir a rádio. A gente fez isso daí, vamos ver se está funcionando legal. Se vocês puderem dar o retorno disso, é importante. Legal? Então vamos continuando. Agora a gente vai com a sequência de embalos de Sábado à Noite. Foi lançado em 1983 e dirigida por Sylvester Stallone. E conta a história de Tony Manero, um dançarino em busca do sucesso na Broadway. John Travolta nos seus melhores dias de dança. A trilha sonora é composta basicamente de músicas dos Bee Gees e de Frank Stallone, que é irmão do Sylvester Stallone. Mas a cena do show final tem essa música, que é de Tommy Farragher. A gente vai curtir então, We Dance So Close to the Fire. Baby, the blood. Neo Rock Zone, your online radio station. E aí, foi Tommy Farragher com We Dance So Close to Fire. Esse filme é de 83, o nome dele é Staying Alive, não sei se tem nome em português, acho que é Os Embalos de Sábado Continuam, se eu não me engano, que é a sequência dos Embalos de Sábado à Noite. É um filme bem legal, recheado de dança, assim, mas é um filme muito bom. Eu curto esse filme e a trilha sonora é muito legal, com Bee Gees e Frank Stallone. Legal? Vamos lá. Eu queria convidar vocês para conhecer, quem não conhece ainda, ou quem conhece, entrar novamente lá. O site é o site Big Rock and Roll, é o nosso parceiro aqui da rádio, www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias sobre rock, promoções, coberturas de shows, inclusive eu faço coberturas de shows às vezes também para o site. Além da rádio ao vivo, a rádio Big Rock and Roll fica 24 horas no ar, com o melhor do classic rock, pop, enfim. Entrem lá, conheçam o site, tem muitas sessões legais, www.bigrockandroll.com. Legal, a Juliana, que é a proprietária do site, está sempre ouvindo a gente aí também, muito obrigado, valeu, parceria já é de tempos e é muito legal. Tá certo? Então é isso aí, vamos continuando aqui. Agora a gente vai com um filme de 1984. Ele é classificado como um drama musical. Conta a história de The Kid, que é o vocalista de uma banda tocando em uma casa noturna em Minneapolis. Várias publicações e críticos o classificam como um dos melhores filmes musicais já feitos. Sua trilha sonora é certificada 13 vezes platina. Sabe o que significa isso? Já vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo. A gente vai, obviamente, com a música tema e de um cara que a gente sente muito a falta aí. A gente vai curtir então Purple Rain com Prince. I think you better close it. Aqui na Neo Rock Zone, um filme muito legal. Quem não assistiu ainda, assista esse filme. É difícil, né? Porque é um filme já antigo, mas acho que a maioria já assistiu. Mas é um grande filme e uma trilha sonora sensacional. Prince, que está na lista da Rolling Stone dos 100 melhores guitarristas do mundo. Eu não lembro a posição que ele está agora, mas ele é muito, era, né? Infelizmente, era muito bom. Grande guitarrista e fez essa pérola aí, Purple Rain, sensacional. Legal, vamos continuando com o programa aqui. Agora a gente vai com um filme de 1985. É um drama de esportes, escrito, dirigido e estrelado por Sylvester Stallone. Rocky 4 foi o filme esportivo de maior receita por 24 anos, sendo desbancado por The Blind Side em 2009. A trilha sonora ficou no top 10 da Billboard de 200 álbuns por muitas semanas. A gente vai curtir então desse álbum de trilha sonora, Burning Heart com Survivor. It's a primitive clash. Fitting is a frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand? Sonora de Rocky 4. Rocky 4 é o filme, eu já tinha falado isso na explicação da música, mas de todos os Rocky é o que mais rendeu dinheiro, maior sucesso da saga Rocky. Legal, é isso aí pessoal, vamos fechar agora o programa com a última música da noite. É um filme de ação de 1986, dirigido por Tony Scott e produzido por Jerry Bruckheimer. Com Tom Cruise e Kelly McGillis nos papéis principais, o filme mostra sequências de combate aéreo com caças F-14 e F-5 se passando por MiGs. Top Gun teve sua trilha sonora lançada também em 86, com mais dois relançamentos em 99 e 2006 com músicas adicionais. A gente vai com mais uma de George Moroder, mas que é cantada por Kenny Loggins. A gente vai curtir então da trilha sonora de Top Gun, Danger Zone. Fechamos o programa de hoje com Kenny Loggins, Danger Zone, da trilha sonora de Top Gun. Top Gun de 86, que vamos receber a sequência nesse ano, em junho de 2020. Sai a sequência de Top Gun, chamado Top Gun Maverick. Parece que vai ser muito bom pelo trailer. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente. Esse foi o especial Soundtrack aqui na Neo Rock Zone. Apenas músicas de trilhas sonoras de filmes. Queria agradecer a todo mundo do Facebook que curtiu com a gente lá. Todo mundo que curtiu na rádio também. Muito importante o apoio de vocês aí. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu, um abraço. Neo Rock Zone, your online radio station.